A Uniasselv Polugaspar está com inscrições abertas para mais de 80 cursos para o início do segundo semestre de 2019. Para sabermos mais detalhes sobre esses cursos, vamos conversar agora com a coordenadora da Uniasselv Polo de Gaspar, Gabriela da Silva. Gabriela, quais são os cursos que estão disponíveis para o segundo semestre aqui para Gaspar? Nós temos mais de 80 cursos, né, com inscrições abertas. Os principais que a gente tem, né, no modelo semipresencial, que as aulas são uma vez por semana, são os cursos de pedagogia, administração, processos gerenciais, educação física, segurança no trabalho. E para 2019 também a gente tem uns cursos novos, né, para o segundo semestre, que é o curso de design de interiores, vamos ter também publicidade e propaganda, o superior em tecnologia em Big Data, inteligência analítica, entre outros. Coordenadora, quem está interessado em cursar um curso superior a partir desse segundo semestre, quais são os cursos que têm mensalidades mais baratas, mais acessíveis, a partir de que valor? Os cursos são a partir de R$ 159,00, né, que é o valor, inclusive, do nosso curso de segurança no trabalho. E a gente tem os cursos de superior em tecnologia, né, os tecnólogos, com duração aí a partir de 2 anos e meio, com mensalidades em torno de R$ 280,00, R$ 300,00. Vale salientar que a Uniasselv, além dos cursos à distância, também tem cursos semipresenciais. Sim, o nosso semipresencial, ele é de verdade, né, com tutor em sala, aulas uma vez por semana. Então, o aluno pode ter sempre o apoio do tutor para tirar suas dúvidas, né, semanalmente aqui no Polo, nas salas de aula. Vale a pena destacar a importância de um curso superior com a qualidade da Uniasselv, que foi praticamente a pioneira em cursos à distância aqui no estado de Santa Catarina. Sim, isso mesmo. Esse ano a gente está fazendo 20 anos, né? O nosso modelo está sendo reconhecido aí pelo Brasil afora por termos o tutor em sala, que é o nosso principal diferencial. Coordenador, o curso de pedagogia é um curso muito procurado, não só aqui em Gaspar, mas em todo o estado também. Aqui em Gaspar sempre há grande procura? Sim, bastante procura. Pedagogia e administração são os principais, né? O pessoal procura bastante. O que o aluno precisa para se inscrever, para ser aí um candidato e entrar nessas aulas já a partir do segundo semestre? Ele pode fazer inscrição pelo nosso site, né? No nosso site uniasselv.com.br tem todas as informações de valores e mercado de trabalho, né? Explica sobre os cursos. Pode fazer inscrição pelo site mesmo ou pode vir aqui no Polo, né? O Polo aqui em Gaspar fica na rua Arnoldo Chiran, 210. Então ele pode estar passando aqui para fazer a inscrição e finalizar a matrícula. E como tem sido a procura nessa época do ano aqui na Uniasselv Gaspar? Então, nós fechamos o edital de 2019-1, né? Faz 2 semanas agora. A procura foi bem grande, né? E agora a gente está iniciando de novo para o próximo semestre e também já estão vindo várias pessoas nos procurar. Eu acredito que vai continuar aumentando a procura. Nós conversamos com a Gabriela da Silva, coordenadora da Uniasselv Polo Gaspar, nos falando sobre os cursos que estão com inscrições abertas para o segundo semestre de 2019. Da Uniasselv Polo Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.